Nos adorando, exaltando o nome do Senhor, dizendo somente o teu nome, sobre todo nome. Pai da eternidade e príncipe da paz.